Aí, mano, aham, se liga aí. A Bíblia diz assim, assim, está escrito que Deus é o Senhor, que Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus está no comando. Deus está no comando. Se liga só, se liga só. Está no comando. Se liga só, se liga só. Júlio de Castro, L-I-T-O. Atalaia daqui aí. Com meu mano Júlio de Castro. Seja firme como rocha, muralha toda prova. É um jogo, é uma roda, saiba quem controla. Deus está no comando, louvado seja sempre o Deus de Israel. É fiel, se faz presente antes que você peça. Te dá o que precisa, quando menos espera. Tua ferida cicatriza, porque ele tudo pode. A paz não é um sonho, ele está sempre olhando. Deus está no comando. Vai ser assim, não vou temer. Não. Isso eu não vou fazer. Vai ser assim, vou confiar. Ele tem o poder. E me diz, você tem que acreditar. Você tem que acreditar. E não mais se desesperar. Desesperar. Desesperar. Não se desesperar. Deus está no comando. Júlio de Castro, Deus está no comando. Eu não vou temer o mal. Sei que ele é por mim. Se ele diz, ele faz. Ninguém mais me ama assim. Eu não vou temer o mal. Eu não vou, não. Temer o mal, não vou. Não vou mais olhar pra trás. Não vou mais olhar pra trás. Tô comando a mim. Ele te dá uma nova vida, ele muda a sua vida. Se liga, te mostra a saída. De um mundo obscuro na terra que o mal impera. Não vai haver mais guerra, nem mesmo lembrança dela. Confia teus caminhos, tudo que você sonha. Alguém que não te engana, não te deixa na lama. Quem mais te ama? Sim, quem é mais que Jesus? Quem mais pra te salvar morreu pregado numa cruz. Julgado por pecados que nunca cometeu. Dos quais os culpados somos você e eu. O justo soberano, o leão de Judá. Passou por essa terra só pra te salvar. Eu não vou temer o mal. Sei que ele é por mim. Se ele diz, ele faz. Ninguém mais me ama assim. Eu não vou temer o mal. Não vou mais olhar pra trás. Eu não vou. Tô comando a me guiar. Me guiar. Deus está em mim, traz a paz. Ele me traz, me traz a paz. Pra confiar, Deus está no comando. E o resto ele fará. Não tem ninguém que me ama assim. Ninguém. Faz o que ele fez por mim. Eu sei. Ele é quem me faz vencer. Vou crer. Jesus é quem me faz. Nada como levantar, saber que há um plano pra não haver mais pranto. Deus está no comando, não sou insano, mano. Escuta o que eu tô falando, o tempo tá passando. Deus está no comando, o mal tá te prejudicando. E eu vou te incentivando, pegue a Bíblia e esqueça o cano. Deus está no comando, ninguém te ama tanto. Protege em todo canto, ele está sempre olhando. Deus está no comando. Comando. Deus está no comando. Eu não vou temer o mal. Não vou temer porque sei que ele é por mim. Deus está no comando. Deus está no comando. Está no comando. Ficou da hora? Vamos aí.